Nunca acreditei em conto de fada. O príncipe encantado em busca da mulher amada. Que nada, sempre achei isso o maior clichê. Pode crer, achei até o momento em que encontrei você. Meu bem, a coisa mais linda que meu olhar já viu. Senti na hora aquele calafrio, um frio na espinha, que eu nem sei de onde vinha. Meu Deus, como eu queria que ela fosse minha. Acho que ela percebeu o que eu pensei nesse instante. Aí sorriu, e que sorriso deslumbrante. Será que é mímica ou química, ou que ela é tímida, ou que simplesmente não me deu a mínima, sei lá. Nunca tinha sentido isso antes, e talvez por isso mantive a cautela. Sei lá, segundos pareceram horas, e dessa hora em diante eu só conseguia pensar nela. Sabe quando a gente ama alguém que faz a gente sentir bem? Sabe quando esse amor já não cabe, a gente já não quer que esse momento jamais se acabe. Aí a gente fica assim sem chão, aí a gente tenta até fugir, mas deixa então que o céu desabe. Sabe, eu já não tô mais nem aí. Tomei coragem, mandei mensagem, pronto. Pensei num convite, ousei em fazê-lo. Pra minha surpresa, ela aceitou o encontro. Naquele dia, eu até penteei meu cabelo chegando lá. Mano, olha aí que besteira. Na hora de pagar, notei que eu esqueci a carteira. Todavia, do meu constrangimento, ela sorria. Pagou a conta e disse: você é um fofo, sabia? Senti nesse momento uma explosão de alegria. O estancar da ampulheta, o flutuar das borboletas. A realidade vira fantasia. Senti que nesse dia eu era o homem mais sortudo do planeta. E quando achei que não podia melhorar, ora, ela me deu aquele beijo de cinema. E eu tive a sensação que se o mundo acabasse naquela hora, a vida já tinha valido a pena. Sabe quando a gente ama alguém que faz a gente sentir bem? Sabe quando esse amor já não cabe, a gente já não quer que esse momento jamais se acabe. Aí a gente fica assim sem chão, aí a gente tenta até fugir, mas deixa então que o céu te sabe. Sabe, eu já não tô mais nem aí. É, eu tô amando, irmão. E quando a gente ama, a vida parece um parque de diversão. Que eu tô na fila do brinquedo, dá um pouco de medo, mas essa euforia é a melhor sensação. É o que deixa a vida mais excitante e cheia de adrenalina. É um instante que nunca termina. E a gente fica mais bobo e mais generoso, e tudo fica mais gostoso quando o outro combina. Menina, se eu soubesse que era tão bom assim, vivia a vida inteira sem você e tava tudo bem. Mas agora que eu tenho você pra mim, não há um dia que eu consiga ficar sem. É louco, me sinto na beira de um precipício, no topo de um edifício, e doido pra me jogar. Sei lá, não sei onde é que a gente vai parar. Só sei que eu tô amando te amar, menina. Sabe quando a gente ama alguém que faz a gente sentir bem? Sabe quando esse amor já não cabe, a gente já não quer que esse momento jamais se acabe. Aí a gente fica assim sem chão, aí a gente tenta até fugir, mas deixa então que o céu desabe. Sabe, eu já não tô mais nem aí. Quando a gente ama alguém.